vivo pro seu smartphone e ainda pro seu tablet. Muito obrigado pela audiência. Chegamos pro Pretinho das 6 com o Sicredi. Gente que coopera, cresce. Telefonia Big da Milera Moda está nas ruas. Devassa, porque todo mundo tem um lado Devassa. Aê, rapaziada, tudo bem? Olha! Como diria o nosso colega querido, colega Zezé Maravilha. Fala aí, Porazinho, tudo bem? Beleza querido? Pura, mano. Tudo certo, Maurício Amaral. Beleza pura. Marcos Pianja já mandou beijo. Yeah. Ah, o L. Potter é um querido. Boa tarde. Cara, como Potter, tu é querido, cara. Por que que o Potter é querido? Porque eu percebi o Potter durante uns 49 minutos. 42 a 49 minutos, ajudando a nossa ouvinte Bárbara, que ganhou um iPhone ontem aqui. A foto já tá no nosso Twitter. No Twitter do Pretinho Underline Básico, a nossa ouvinte Bárbara ganhou ontem por ter atendido o telefone dizendo eu estou ouvindo o Pretinho Básico. Ela ganhou um iPhone. O fone da Bomber e da Atlântida e também uma capinha do iPhone 4S que ela ganhou da Customic, uma capinha customizada do Pretinho Básico. Ontem vieram 3 estudantes de psicologia, o Potter tratou do mesmo jeito, com toda a verdade. É verdade. É um cara coerente. Por e outra, já adicionou o pessoal no Facebook claro, ali. Claro, no bate-papo. Isso aí. Por atualizando. Ele quer mesmo, ele quer sim. Não sou eu, ele. Não sou eu. Você chega aqui e falar das coisas da nossa vida, né, Marcos? Mas adicionou no Facebook, favor, profissionalmente. Fico, quando eu adiciono os caras, não vem no microfone. É verdade. Quantos caras eu adicionei? Quantos? Nenhum. Desde que começou o Facebook? Nenhum. Não é mentira? Eu tenho 5 mil amigos, eu não sei quem são. Todo cara que me adiciona no Facebook tem um amigo em comum, é o Potter. Potter adiciona todo mundo. Pra mim também é o Potter e o Capu. E aí, Arthur Gubert? Tudo bem, meu? Tudo bem, esse é Arthur Gubert. Não. Vai fazer a ata do programa das 6? Deus me livre. Não. Arthur é o cara. Não. O Arthur é o cara que faz pra gente a varredura nas redes sociais com o perfil do Pretinho Básico. Precisa de uma secretária pra fazer a ata do Pretinho das 6. É mesmo? Eu posso conseguir pra vocês uma secretária. Vocês querem uma secretária? Amanhã ela tá aqui. Não. Vocês querem uma secretária pra fazer a ata, é isso? Peraí, assim, eu quero uma secretária que sente aqui do meu lado. Ok. Por aí, entre nós aqui. Posso participar, pode sentar entre eu e o Maurício aqui, fechou, que é um lugar legal de ficar. Por favor, Arthur, tu vai agora ali e fala com a dona Rejane. Pede pra dona Rejane subir aqui. Rejane, não. A dona Rejane vai ser a secretária do Porã. Rejane? Pra ficar a dona Rejane. Mas eu tenho que aprovar essa secretária antes. Não, a quem é isso, Porã? Eu tenho que fazer o teste. A outra dona Rejane. A Rejane véia não tá mais com a gente, né? Ela saiu. Rejane véia, aliás, nos escuta. Um beijo pra ela, uma querida. Um beijo pra ela, pra família. Claro, mas eu tô falando da outra dona Rejane. A dona Rejane que é mais velha ainda que a véia Rejane. Esperando uma palavra. Tu chama ela, ela vai ficar ali do ladinho do Porã. Fazendo um carinho no Porã. Tudo está parado. Queridos, vamos nós aqui. Diz aí, esperando uma tarada. Brigada Militar adota nova estratégia para conter roubo de carros em Porto Alegre. A partir desta quinta-feira, policiais estão percorrendo de moto as ruas dos bairros com o maior registro de casos, ao mesmo tempo em que são montadas barreiras móveis nas principais saídas dessas regiões. É que tem uma coisa também, né, cara? A Brigada Militar, ela faz blitz, barreiras, em avenidas grandes, né, cara? E os caras não vão pra Avenida Grande roubar, né? Eles vão roubar tem que fazer blitz em ruazinha pequena, que é improvável que vá ter uma blitz, entendeu? Aí sim tu pega o maluco. É verdade. Aí tu pega o cara. Mas eu já fui um contraventor da lei, cara. Como eu tenho como que dizer, assim, porém, eu que já sentido? Dirigi algum tempo, quando eu era mais jovem. Quando eu era mais jovem, mas bem mais jovem. Certo, logo que eu comecei a dirigir, eu não passei no psicotécnico, né, cara? Sério, Porã? Quando era antigo, Detran e tal. Certo. E aí eu dirigi um tempo sem carteira. Quanto tempo, Porã? Eu dirigi um tempinho 16 sem anos. Carteira. Tá, e aí? Tempinho. 16 anos. Vou fazer uma meia-culpa aqui. Quanto tempo, Porã? Meia-culpa? Uma total culpa inteira. Uma culpa inteira aqui. Cara, o Porã Porã dirigiu 5 anos sem carteira. E aí, não, dos 18, 19, até os 24 anos já me contou. O Marcos acha que sabe tudo da minha vida. Já me contou. Tem uma frase que não pode falar, deixa o Porã falar. Deixa ele falar. Dois anos sem carteira. Tá, e aí, Porã? Pegava, inclusive, a BR-116. Meu Deus. Pra fazer o que? Sabe que tu pode ser presa pra hoje? Mas aqui, eu quero dizer que, assim como o Fetter falou, nas ruas adjacentes, nas periferias, não tem blitz, não cara. Não tem blitz, cara. Não tem, muito ali raramente os marginaizinhos atuam, cara. Nas vias alternativas da cidade. Exatamente. Cara, vocês acham que nós aqui sabemos melhor que a brigada quando e aonde tem que ter blitz? Sério, sempre, cara, eu não quero ser melhor do que ninguém, eu só quero sempre, se eu puder de alguma forma colaborar. Alertar, né, Fetter? Eu quero poder colaborar. A sociedade, né, Fetter? A brigada é séria, Deixa eu contar uma coisa pra você, semana passada a gente tava em Floripa, eu tava na sacada do meu quartinho modesto ali no Hotel Majestic. Pior que do Mr. P. Grande abraço pra rapaziada do Hotel Majestic, todo mundo gente muito boa, todo mundo sangue muito bom, tamo muito junto, próxima galera, vez tamo aí de bom. Novo. Então o que que eu vi da janela do meu quartinho modesto ali do Majestic? Uma mina pelada. A polícia militar fez uma blitz relâmpago na beira-mar às 4:30 da tarde, a beira-mar fumando, velho. A polícia militar não quis saber. Na frente do Majestic botou ali 2 conezinhos, papinho, 10 motinhos e 10 carrinhos. 2 motinhos e 1 carrinho ficaram. Vê só, Magnata. Tu veio, eu tava. Fizeram com... nem a hora muito de blitz. Muito legal isso. Ficaram 2 motinhos e ficou 1 carrinho. Uma então. Das coisas mais engraçadas que eu vi na minha vida foi eu e o Calheiros na casa do Potter. Um dia lá tomar cerveja. Aí tinha uns caras esquisitos na esquina. Aí o Calheiros ligou pro 190. Ah, não. Aí ligou. Os caras esquisitos não é suspeito, cara. Calheiros é esquisito. Era de chorar de relé. Alô? Então. Como vai, vô? Tudo certo? Então, gostaria de fazer um pedido de uma viatura. Os caras tinham um monte de coisa pra fazer, provavelmente, né? Como? Por quê? Por que, senhor? Uma viatura? Não, 2 caras mal encarados. Suspeitos. Suspeitos. Perguntava, tá aí a roupa? Suspeitos. Uma camiseta do Chicago Bulls. Uma camiseta com jacarezinho. E aí eu imaginei o policial atirar. Facebook, assim. Não, era uma mulher. Não, meu, mas... Tava nem aí, cara. Uma camiseta do Chicago Bulls. Eu já fiz uma pior, Eu tava saindo do condomínio de manhã cedo. Já fez muitas coisas piores. De madrugada, assim, saindo pra trabalhar. E aí eu passo na portaria, olho que o Magrão não era o mesmo, cara, da segurança. Ah, aí eu olhei com uma cara entrou de... Ah, esse louco tem uma cara de suspeito, bicho. Ih, vou me grudar nesse louco. Aí eu já... Eu não sei. É paranoia, né, Porã? Acho que eu tava um pouco paranoico. E aí, cara, eu liguei pro 190, velho. Liguei pro 190. Olha aqui, ó. O negócio. Alô, de mim, 190. Aham. Liguei. Porra, alô, Capitão Maciel? E deixei o cara numa ruim, porque o cara era novo no trabalho, velho. Ah, não, Porã. Um susto porra. Lá, velho. Tá, mas comigo acontece muito suspeito mesmo. Comigo acontece sempre o contrário, eu sou o suspeito. Suspeito. Várias vezes tá um carro parando assim e eu passo na calçada e os carros arrancam, cara. Achando que eu vou assaltar eles. Tu tem uma cara de assaltante. Hoje, que dia é quinta? Hoje é quinta. Então, na terça-noite, rolou aquela história lá naquele bar que eu falei aqui que tava o pessoal de stand-up, estão trabalhando aí pra acabar com o stand-up no Rio Grande do Sul. E aí eu cheguei lá e um cara estacionando na frente do bar, e eu cheguei no bar e cheio de mulher e o cara. E a menina, eu vi a menina falando: acelera, acelera, acelera. Ai, que a dureza. Acelerou. Como eu tenho moto, por minha causa, cara. Como eu tenho moto, eu vou chegando assim, na frente da sinaleira, os carros parados assim, sabe, no meio deles, e eu vou ouvindo os barulhos. Mas tem uma coisa importante, cara. É muito menos provável o cara ser assaltado no trânsito por um cara numa moto do que por 2 caras numa moto, entendeu? Assim. Então tu tem que ter, ok, sempre prevenido, mas tem que ter medo de 2 caras em cima de uma moto. Lamento dizer isso profundamente, pela mas tua os caras é... assaltam de 2 em cima da moto. Pela tua lógica, então se tiver 4 em cima da moto é assassinilha. Aí é a quadrilha do urso de cabelo duro. Aí é circo, né? O urso do cabelo duro, né? A gente tá falando de segurança pública. Os ursos fugiram. Conta o que aconteceu hoje, velho. Cara, vamos contar o que aconteceu hoje aqui, então, pra nossa audiência do PB, de todo mundo, todo o sul do Brasil. Quem não ouviu, tá vazando. Aqui. Tá vazando um programa fantástico que existe na Rede Atlântida. Melhor que Pretinho, na Atlântida, já. Melhor que Pretinho, sem dúvida. Próximo boom, né? Na Atlântida, 3 da tarde, na Atlântida, Porto Alegre. Quem pode ouvir pela internet, ouve pelo atlântida.com.br, também pelos aplicativos. Nós brincamos de entrar numa sala de bate-papo, do 84074070, daí não tava fluindo o bate-papo ali, a gente foi pros outros teleamigos, né? Ligamos pro 138, ligamos pro um outro lá e aí tal. Existe, num deles, Porazinho, num deles, cara, tinha uma presidiária. Uma presidiária presa num presídio de mulheres. Sim. De Porto Alegre. De Porto Alegre. E ela falava com as pessoas... Ela tá conversando com o Magrão. Pelo seu celular. Você está certo ela disso? Ela tinha dois celulares sim. na pelo cela. Pelo que ela disse, ela, sim. Ela tava conversando com o Magrão, não sacou que a gente tava numa rádio. Ela disse que sim. Começou a conversar com a gente. Vamos nas pessoas. Falou que tinha dois celulares, né? E que um deles tinha sido pego numa revista. Isso. Uma jogada. Foi pro castigo, diz ela, na linguagem dela. Na linguagem dela. Sem saber que tava no rádio. Fui pro castigo e assinei um DAP. Não. Ela falou assim, me pegaram o celular quando numa revista e eu assinei um PAD. PAD. E aí me mudaram de galeria. O que é um PAD? O que é um PAD? O PAD é um processo administrativo disciplinário, é uma advertência. Aham. Quando tu faz um troço. Tipo, e ela tava com o celular em outra galeria. Só que quando a gente perguntou pra ela como é que tu tem... Ela ficou louca. Ficou louca, indignada, ficou brava. Ela achou assim, que podia ser. É que a gente começou a fazer muita pergunta, ela desconfiou, porque é interrogatório, né? Qualquer tipo de pessoa tu fazia interrogatório, elas... Qualquer coisa... Eu fico assim também, atrás, né? Muito interrogatório gente, não, né, cara? Na veia, né? A gente foi na nossa veia investigativa. Imagina essa mulher casada com a minha mulher, cara. É só interrogatório lá em casa, cara. Mas foi louco. Viu, Porã? Foi muito louco. Tava dando um programa investigativo sem eu e tu. Não, e aí, muito louco. E aí ela, fora, a gente perguntou pra ela quando é que tu vai sair. Ela disse, agora em junho. Agora em junho. Agora em junho. Nossa, em outubro, cara. Pra ela, junho é agora. O Fetter perguntou o que ela tinha feito. Ela assim, cara, sei lá, tava trilouca na rua lá, fiz uns assaltos lá e caí aqui. Foi muito louco. Tenso, muito louco. Só, especialmente tenso no dia de hoje, né? Que a gente viveu no Pretinho Básico da Uma, todo aquele momento de consternação pelo que aconteceu ontem em Porto Alegre. Enfim. Que loucura, hein? E aí hoje a gente toma mais uma bordoada na cara falando com uma presidiária no telefone. E ela tem mais crédito que eu, porque aquela ligação acabaria no meio da. É plano controle. Muito louco. Eu ali, porque. Ela vai todo mês. Aquele ali é o legítimo plano controle. Inacreditável a quantidade de crédito da mina, cara. A gente ficou falando horas. Agora eu tava pensando aqui, o Porão. Levantou uma lebre interessante. É possível que aquela mina estivesse nos tirando muito, não, entendeu? Acho que não, acho pela que não. Intimidade dela com o mas a linguagem que ela empregou. Ela podia ser uma atriz. Não, ela podia ser a pessoa que prende as pessoas. Não. Ela falou que ela foi presa. A que cuida a gente. Carcereira, a gente. Não, vocês sabem que eu sou desconfiado. A ligação dela era muito, muito autêntica. Não, assim. Entrou uma e outra, não foi ela ligando pra gente, que daí sim ela poderia estar se fazendo, tá ligando pra gente rádio. Entrou, é a gente que entrou numa sala de bate-papo, ela nem sabia da parada. Não, e entrou um cara assim pra tu, e aí, Mina? Aí o cara, ela, oi, e o cara assim, onde é que tu tá? Pode crer, tamo aí, vamos lá. Todo mundo junto, o som não pode parar. Eu vou ligar pro 84-4070, diz que sim. E aí? Aguenta. 6h14, nosso querido parceiro, colega Alexandre Costa, o DJ Dico do Sônica, trouxe pra gente aqui, resgatou o áudio. Iniciativa. A gente vai... Isso aí, proatividade. Proatividade. Né? Superação 2.0. Não vai ganhar mais nada esse por isso. Ganhou nota hoje. Olha aqui, ó. Tá aqui o áudio então do Tá Vazando de hoje. Boa. Programa da Atlântida, 3 da tarde, onde a gente ilustra o que se fala aqui agora. Pra dar essa informação, mas só pra registrar, fora a manchete ali do Jornal Zero Hora na capa, trazendo aquela informação da médica, né? A médica pediatra que foi baleada ontem. Os caras soltaram, pegaram em flagrante, foram tudo que tinha que fazer pra ser preso. Certinho, foram soltos. Aí o juiz resolveu liberar. Assim fica fácil ser bandido, não, né? E aí, assim, quem tem que tá preso tá solto, quem tá solto tá preso, é tudo... Agora roubaram, então, o Fox hoje de manhã e o... Qual foi o outro carro e a placa? Um Corsa aqui. Um Corsa, qual a placa? IEU 0433. Comigo isso não acontece, né, cara? Eu também. Meu carro aí à disposição. Ah, não brinca com isso, velho. Tomara que nunca aconteça, velho. Tomara. Você compra e amarra, né? Tu compra e amarra. 138, já estamos na linha. Não, é o 40. Não, é um ouvinte. Vamos ouvir aqui o que o ouvinte tem a dizer. Não é ouvinte. É sala de bate-papo. Sala de bate-papo? Então vamos ver. Alô? Oi! Alô? Oi! Alô! Alô! Quem está falando? Estou ligando de Orelhão. Mentira, estou falando da cadeia. Da tá falando cadeia. Da onde? Da cadeia? Quem me dera se estivesse num Orelhão falando. Bom! Mas como é que é o teu nome? Meu nome? Sim. Meu nome é Stephanie. Stephanie Brito. Quantos anos tu tem, Stephanie? Alô? Eu? É. Eu tenho 22. E por que tu tá presa, Stephanie? Ai, tô presa. A justiça aqui, nojo. A justiça porca mesmo pra me botar na cadeia, tá louco. O que que tu fez pra te botar na cadeia? O que que eu fiz pra me botar na cadeia? Ai, eu dei uma de louca na rua, querendo assaltar todo mundo e querendo me socar na cadeia. E me fala uma coisa, Stephanie. Tá presa? Qual é a cadeia que tu tá? Quê? Qual é a cadeia, qual é a prisão que tu tá? Teresópolis. É né? E o que que tu faz pra passar o tempo aí no presídio? Fala. E tu fala da onde? Tu tem um celular? Como é que tu fala daí? Tem dois celulares. Tem dois celulares contigo e o pessoal aí deixa ter celular aí dentro? É. Stephanie. Como é que é? É permitido ter celular aí dentro da cadeia? Esse papo não tá me agradando, na real. É, mas curiosidade mesmo, né? Tu sabe com quem tu tá falando? Com quem que eu tô falando? Com os rapazes. É, nós somos uma banda. Nós temos uma banda, a banda mais feia da cidade é o nosso nome. Oi, Stephanie, tu quer falar sobre o quê? Da onde que tu tá falando? Eu não vou te dar nem prova mais. Ô meu, segura a onda aí. Não, já era. Tu tem namorada aí, é isso? Ela tá te pressionando? Não tenho namorado, não tenho nada, eu nem quero ter. Tá, mas fala com a gente. Fala com a gente. Como é que você vai falar esse papo aí? Isso é permitido o bagulho dentro da cabeça? Tá, meu, esquece. É que a gente tem mania de perguntar muita coisa. Vamos bater um papo aí. A mulher de sala, tu tá me assustando, capaz, tá louco, me fez muito castigo. Assinei meu pai de hoje, tu veio me falar que o telefone foi permitido na cadeia. Tu assinou o quê? Assinei um pai de hoje. Assinou o quê? Um pai de hoje. Ele nem sabe, ele é burro. E o que que é isso? O que que é isso? Não, que não, não, que é isso? O que que é um pai? Fala, tá louco? O que que é um pai? Não sabe, não entende do bagulho. O que que é isso? Me chamaram no portão hoje lá, tá ligado? Já fui desesperada no portão, o que que tá acontecendo? Não, vem cá, que eu vou falar com o Chico. Ah, fui lá no portão, o que que era pra assinar um CAD lá, daquela porra do telefone lá que me pegaram. O que que é CAD? Ai, meu Deus do céu. Ô, guria. Oi. Onde é que tu tá? Tô no Madre. Nossa. Pra mim esse cara tem rato, da vaga. Como é que é teu nome? O cara tem rato, ele é. A mim não. Nome? Mas aqui, ó. Mas credo, que tem bocó pra tudo. Capaz que eu vou levar meus últimos dois telefones, já me levaram. Deu, né? Deu? Ô Magrão. Quem? Ô Magrão. Teu nome? Cara, vai mandar merda. Ô Magrão. Vai, dá uma. Não, olha esse cara. Esse cara é meio estranho. Olha o papo do cara. Ah, mas é permitido o telefone aí dentro. Ô, Magrão. Não. Oi, Stephanie. Stephanie. Stephanie. Oi. Não fica braba, cara. A gente só que é só. Vai me enlouquecer, né, cara? Eu vou estar louco. Eu te dei o pai de hoje. O cara veio falar isso aí. Vai, me deu um choque. Tá, mas assim, eu só quero saber. É que eu sou novo. Eu tenho 23 anos. Eu queria saber o que que significa CAD. PAD. É PAD, viu? Não sei nem falar. PAD. Pádio é um bagulho assim, ó. No caso, assim, ó, eu fui mudar de galeria e me pegaram com um telefone, entendeu? Tá. Tu sabe que telefone não é permitido dentro da cadeia, entendeu? Sim, a gente sabe. O que que fizeram? Pegaram, me botaram no castigo, me levaram na delegacia, lá na delegacia veio, passou aí mesmo, entendeu? Tá me escutando? Tô te escutando. Tá me escutando? Tô te escutando. Tá, e aí, seguinte, PAD é um bagulho assim, ó, tipo, uma falta grave na casa, entendeu? Ah, entendi, é um pênalti, É um gol que se dá na... Certo, tá entendi, ligado? Entendi. Quando é que tu vai sair daí, Stephanie? Ah, eu vou sair daqui em junho. Junho? Tá bem. Ah, agora tá com merda, hein? Tá bom. Te desejo sorte aí, tá? Como assim? Boa sorte pra ti, cara. Boa sorte, que dê tudo certo e que tu saia daí em junho. É isso. E tu fala de onde? Já era, né? Deu. Ah, homem. PAD é processo administrativo disciplinar. Processo administrativo disciplinar. É. Ah, aí a gente viu, aí a gente teve uma prova da realidade. A mina tem dois celulares. A vida real. A mina tem mais crédito que eu. É, e fica, né? Se eu faço essa ligação, cai no meio a minha ligação. Loucura isso, velho. Deu ruim, meu. Na boa, deu ruim. Aí vocês não queriam stop, né? Ô, meu. Aí aqui, fica ó. Fica frio, meu. Fica frio. Ah, deu ruim, cara. Meu, ruim. Daqui a 5 minutos vai chegar um cara que tava ouvindo Atlântida lá no presídio, vai chegar lá, cadê? Bom, era isso, então. Era isso. Fala que aí, a gente, Potter, tinha pra dividir com a nossa audiência. 6h20, esse é o Pretinho Básico. Mostramos aqui um pedacinho do programa Tá Vazando de hoje à tarde aqui na Atlântida. Capitão Ivens mandou uma mensagem dizendo o seguinte: confirmado, ela é presa pelas gírias de presa. Ela, o vai dar vaga porque vai morrer. O pessoal do Twitter tá comentando isso aí. Mas sabe que nem não... vou mais dar trova pra vocês, significa que não vou mais dar papo. Não vou mais conversar, é gíria de preso isso. Para, meu. Não, não é, cara. Não, mas o impressionante é que no começo eu não ouvi o Tá Vazando de tarde e no começo eu achei que realmente pudesse ser uma menina brincando. A gente achou também. Também, a gente achou, né? Também. Porque por isso que a gente continua conversando. Uma menina novinha, porra, louquinha, assim, que vai falando, vai, né? Mas depois vai aprofundando e realmente... Pô, e o nome dela não deve ser Stephanie. Tomara que não seja, né? Ela deve ter sido esperta o suficiente. Espero que sim. Olha só o que eu tô dizendo, velho. Espero que ela tenha sido esperta e trocado o nome. Eu fui acompanhando aqui o Twitter aqui durante o programa. Assim, na verdade, é o seguinte, não foi o Pretinho Básico que fez essa ligação. Essa ligação foi feita num programa que tem pra Porto Alegre, região metropolitana, e também internet, através dos aplicativos, internet. Mas é a mesma coisa. Chamado Tá Vazando, entendeu? A gurizada que a gente... Aí o Pretinho, a gente só reproduziu o que aconteceu. É que isso não aconteceu agora. É, isso aí. Hoje é no meio da tarde. Vazou na cadeia hoje, hein? Isso. Vazou lá na cadeia. Que loucura, cara. Bom, sabe que ninguém tá ouvindo Tá Vazando na cadeia, né? Porque senão, né, daria problema. É. Acho que tem que fortalecer o marketing na cadeia. Na cadeia. Vou pedir pro Arthur ir lá. Galeria! O principal... O principal... Vamos botar o pause na cadeia lá pra evangelizar o pessoal. Não precisa, Magnata. Eu não gosto de ficar preso. Tô enquadrando. Vamos fazer um assunto leve aqui, então. Não gosto de ficar preso, não. Qual é o principal atrativo, Arthur Gubert, da Fenarreco, que vai rolar em Brusque? Qual é o... Por que que a feira tem esse nome? Fenarreco. São as roupas, né? São as roupas, os tecidos. Na feira do Marreco. Sim, cara. É o Marreco, né, cara? É a Feira Nacional do Marreco. Vamos! Carne de Marreco lá na Fenarreco. A carne de Marreco, é o principal atrativo, então, da Fenarreco. Vai rolar em Brusque. A organização planeja assar mais de 4 mil marecos em 8... Marreco? Marreco. Coelho, codorna e mareco. Acho que uma semaninha em Brusque ali, né? Também. Tá 4 mil marecos em 8 fornos a vapor. Deus, que loucura, hein? O Potter já comeu muito marreco. O chopp também é o grande acompanhamento, já que a festa é dos descendentes de alemães. Ah, pois. Sabe que essa é só uma das 18 festas que aconteciam sempre em outubro, junto com o Oktoberfest em Santa Catarina. 18, né? 18 festas. Tinha Fena Ostra, Fena Reco, Festa do Pinhão, Oktoberfest, Festa do Marinho. E aí eles foram dividindo tudo e agora eles respeitam, enfim, outubro numa época, outra... Inteligente, outra, né? Época, inteligentemente. É, tá certo. É. Pois então, o chopp, como eu falei, é o grande acompanhamento e estão esperando lá 120 mil pessoas durante 12 dias de festa. É, tu pode esperar quanto tu quiser, né? Na verdade, eu vou fazer uma festa lá em casa. Não, eles estão programando receber 120 mil pessoas. Há uma previsão, né, cara? É um estudo, um trabalho de marketing. Aí é pra 120 mil, isso aí. E tudo aí. 4 mil marreco pra 120 mil de comer. E marreco é uma. Deve ser uma carninha leve. É muito marreco. Né? Então é um bom festival pra marreco. Será que uns 40 marreco dá pra 20 comer? Pois deve dar. Tem um restaurante bom de marreco em Porto Alegre, ali no José Bonifácio. Tiros! Já comeu ali? Já. Não, ali não é de marreco. Estudante britânica de 12 anos tem QI, 12 anos, tem QI maior do que de Albert Einstein. Caraca. Cara, desde que eu tenho mais ou menos uns 15 anos, eu ouço notícias como essa e não chegou um outro Einstein ainda. Lembra? Essa manchete é muito clássica. Ah, garoto de 6 anos é mais inteligente que Einstein. Aí dele passa um tempo, aí o garoto de 9 anos tem mais QI. Desculpa eu ter nascido, mas eu preciso ler o que a produção me manda ler. Nunca fez nada esses vagabundos, só ficam jogando videogame. Olivia Manning teve 162 pontos no teste de inteligência. Você sabe o QI de vocês? Já fizeram algum teste de QI? Dá pra pedir muita música no Fantástico. 12, o meu. Prefiro não saber. É mesmo? Não, mas é interessante, cara. Dá pra pedir muita música no Fantástico esse QI aí. É. Sim, pra pedir música no Fantástico, basta fazer 3 gols, né? Essa é a maior prova que não adianta nada ter um QI alto, né? Gênios. Pois não adianta nada. Coisa. Aponto as. Bom, posso ir pra outra notícia. Vai então. Pra outra. Pula. Essa tá ruim. O ministro Ricardo Lewandowski disse que não há provas. Eu vou repetir. Putz. O ministro Ricardo Lewandowski disse que não há provas de que José Dirceu tenha participado do Mensalão. Mas ele não foi condenado ontem? O Lewandowski deu indícios de que deve absolver o ex-ministro da Casa Civil. Não, Barbosa, né? Que foi contra. O Barbosa condena o Lewandowski que absolve. É, ele é o relator. Ele né? fez ele a ressalva de que é possível que José Dirceu tenha participado lá do esquema, mas nos autos não foram encontradas provas. O Lewandowski já disse que existiu o mensalão. Aqui, não, ó, notícia atualizada, tá, do clique. Lewandowski absolve José Dirceu do crime de corrupção. Uma salva de palmas, hein? Uma salva de palmas. Eu peço uma salva de palmas. Um é condenado, dois não são. Só vai ser o Valério e o Delúbio, cara. É. E os outros vão se salvar. E não pode existir a possibilidade real mesmo de que o José Dirceu não tenha se metido na parada? Cara, tô perguntando sério. Cara, pode nevar hoje também. Tipo assim, nós aqui, a gente viu pela imprensa, pela Veja, né, pela Isto É, pelo Monte, a Folha de São Paulo, tá Zero Hora. É que cara. Todas as denúncias convergem pro José Dirceu, todas elas. Sim, mas aí o cara lá que tá lá recebendo tudo, que leu tudo. O Valério foi condenado, disse José Dirceu que fazia. O Delúbio foi condenado, disse. O Valério disse que o Lula era o chefe de tudo, de toda coisa. Não tinha prova pra provar, né, tudo mais, né. Porque, sério, eu tô falando certo, tô perguntando como pra perguntar, não tô defendendo ninguém, mas pode ser, se o cara lá tá falando que não é. Ou ele é mal intencionado, ou realmente não existiu. Manchete do clique aqui, Lewandowski absolveu Judas também, não tem provas de que ele traiu Jesus. Não tem. Daqui a pouco provas de Judas traiu Jesus. Esse vai se enforcar. Teve depoimentos? Tem. As 30 moedas de ouro. Lewandowski absolve o Charles Manson lá do... 6h27, esse é o Pretinho Básico, programa da vida real, amigo. O que, que tem aí, Potter? Uma piada, né? Piada do Potter! Um oferecimento. Fruteira só, aproveite, só banana, só ameixa e só caqui. Só caqui. Chorando, diz a garota pro namorado. O que você fez comigo não tem nome. Eu quero responder nem nome, nem sobrenome. Eu usei camisinha. Nas redes sociais, o que que tá sendo dito sobre o Pretinho Básico, Arthur? O Antônio Melo falou um negócio muito inteligente aqui, cara. O celular na cadeia, ok. O problema é o carregador do celular. Onde é que eles carregam? Em que tomada que eles carregam o telefone na cadeia? Descarrega, troca, meu. Descarrega, troca. É o meu, minha preocupação é o crédito. Como é que eles têm dinheiro pra botar crédito? Alguém não, leva, é o seguinte, né, cara? Raspa o cartãozinho aqui fora, manda uma mensagem. Alguém leva de fora. Onde é que carrega o celular dentro da cadeia? Não, o crédito entra por uma mensagem. Crédito. Eles têm tomada, cara. Dentro da cela, cara. Claro, eles ligam televisão, tem um bico de luz. Tá sentido. Se liga bico de luz. O cara liga rádio, né? Liga TV, liga secador de cabelo. Pra fazer. Ô, Porã! Chapinha. O Kemuel tá dizendo pra ti o seguinte. Porã, tem um amigo negão que quer ser teu secretário. Ué, claro que sim, né, Porã? Quem sabe, né? Se for bem, Porã vai fazer o teste do sofá com o negão. Problema nenhum. Porã quer mulher, só não quer homem. O Buri Miller tá mandando um beijo pro Piangers Gato. Eu vou fazer o teste do tripé com ele. Não, não, cara, recado não, né, cara? Recado não. Daí tu vai ter que mandar recado de todo mundo. Não, são só dois. Por que tu não fez a ata, cara? Que ata, cara. Arthur, vai dar uma volta, Arthur. Cara, olha só. Só um pouquinho, desculpa. Vocês querem que eu tire o Arthur do programa? Não. Porque vocês estão tripudiam no guri, cara. Não, eu acho que aqui na minha questão. Votação, peraí um pouquinho. Votação. Maurício, quer que o Arthur saia do programa? 10 votos, sim. 10 votos, é só um voto. Porã, tu quer que o Arthur saia do programa? Eu quero que ele saia. Sou teu bruxo, Porã, não faz isso. Piangers, tu quer que ele saia do programa? Eu acho que o Arthur não acrescenta em nada no programa, mas tem muito potencial. Se tivesse material, quem sabe. Eu acho que ele diminui o potencial dele. Cara, eu ia dar material. E a resposta, Piangers, tu... Sim, deve sair. Sim, deve sair. Obrigado, Piangers, valeu pelo elogio. Potter, tu quer que o Arthur Gubert deixe o Pretinho Básico? Ele pode fazer uma reciclagem em Alvorada, no CT de Alvorada. Né? Isso. Muita noite, muito bebida, muita loucura. Depois se recuperar, volta pra cá. Valeu, Potter. Beleza, sou um pique. Okay. Agora, eu como sou um cara democrático, sou um cara boa praça, bacana. Vai atender o faixa. Bote, né? Vou colocar à disposição do ouvinte o telefone da Atlântida. Ah, que obrigado. 0 operadora 51-84010-943. Esta ligação vai definir se o Arthur fica. Uma ligação vai definir se o Arthur fica ou não fica no Pretinho Básico das 6 da tarde. Isso aqui é time grande, é camiseta, tem pressão de torcida. Eu já vou arrumar minhas coisas. Vamos nós, tá tocando o telefone. Alô? Alô? Fala, parceiro, quem tá falando? É o Daniel. E aí, Daniel, me diz uma coisa rapidamente, Daniel. De qual cidade? É Porto Alegre. Porto Alegre. O Arthur Gubert, Daniel, Atenou. Fica ou não fica no programa? Mas é claro que ele fica. Que beleza, bicha, hein, cara? Bicha, que beleza. Bicha, muito obrigado, bicha, hein, Daniel. Qual é a tua ocupação, meu? O que que tu faz da vida, velho? Tá na PEG. Eu trabalho no agropecuária. Como é o nome? Como é o nome? Daniel. É Daniel Lewandowski. O Daniel, tu deixou o teu casaco lá em casa, bruxo. É. Passa lá. Beleza, pra Daniel. Absolveu. O Arthur tem amanhã, uma... amanhã eu pego. Tá bem. Obrigado, querido. Um abração. Abraço, até mais. Meu. Tchau, tchau. O Arthur tem uma rede de namorados prontos pra ligações. É que o voto da audiência vale mais. O voto da audiência vale 5. Vale 5. É isso aí, Arthur. Parabéns. Tem o carinho da audiência. Valeu, seus pau na lomba. Tu não votou, Fred. Pau na lomba. O meu voto é o voto da audiência. Valeu, seus pau na lomba. Seus pau na lomba. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Olá, rapaziada do Pretinho. Foi dito que a frase "a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser dividida, ou melhor, vivida, olhando-se para frente." Eu enchi o saco de mensagem, mensagenzinha no classificados. Tá brabinha, sabe? Tá brabinha, louca. Cê sabe, mensagenzinha. Putz, é mesmo? Não, mas ele leu um errei, errei, desculpa. Bem, desculpa. Ai, agora, agora que ela veio agora. Um textinho, tem a mesma disposição, sabe? Dos classificados. Erramos. Deus fez o mar e aí as vamos fazer uma ligação. Vieram, eu quero vender minha batedeira de amor. Eu quero por isso vender eu a batedeira. Quero vender a batedeira. Vai tomar banho. Sou uma batedeira. É assim. Vem um anjinho do céu para coroar a nossa vida. Sou por isso queremos vender o nosso Gol 94. Ai, tomar banho. Olha, não, depois tu reclama, tão, né? Grosso. Ele tinha que falar o que toda o programa tava sentindo. Imagina é se, se o DC e a ZH não cobrassem também por caractere. Ah, ia ser só isso, classificado. É, ia ser uma coisa de igreja. Eu sou um Corsa tá verde. Sempre fui muito bem tratado. É. Aqui, ó, são 10 votos no Mensalão. O Lewandowski é um só. Isso, é isso aí. Entendeu? Tá. O Barbosa votou contra. O Lazier Martins, a Rádio Gaúcha, vai dar 8-2. O Lewandowski tá. Mais um vão absorver, mais oito vão O Lewandowski acaba. O Lewandowski tá no gerúndio certo, né? Não, Lewandowski um, né? Não tem que ser a maioria absoluta, não tem que ser todo mundo? Não. Não. O pessoal saiu aqui, fala, ó. O Lewandowski absorveu a Suzane von Richthofen também. Aí, ó. Que legal, tá valeu. Aí, ó. Tá, ô meu, estamos precisando de pintores prediais que queiram trabalhar na Zona Norte e no bairro Teresópolis. Por quê, papai? Pintores com experiência em textura, massa corrida e acabamentos para apartamentos novos. Porã reboca. Eu faço um baita de um reboco, um bom reboco. Se precisar, porã reboca. Se precisar, eu faço mesmo. Em casinha. Faço, faço. Porão sim. Pedreiro. Porã rebocador. Porã reboca. Vou pichar isso, a cidade. Porã reboca. Aquela marca de artigos esportivos reboca. Galera, vamos pichar porã reboca nos muros. Não, não vamos pichar porã reboca. Não, vamos estimular a pichação. Ah, não pode, cara. Não. Ah, faz o grafite então, porã reboca. Isso, faz o grafite. É mais legal. Isso. Continuando aqui, o pessoal que tá precisando de trabalho, tá? Pintores, então, com experiência em pintura, massa corrida e tudo mais, acabamento para apartamentos corrida. Novos. Somos uma empresa nova com 6 meses de mercado, querendo crescer e para isso estamos dando oportunidade a quem precisa. Contato é Frontal Pinturas. @gmail.com. Frontalpinturas@gmail.com. Aí se ele quiser pintar do lado, é lateral pinturas. O que é, Neila? Eu pinto isso. De trás. Eu pinto de trás. Tá bem, não tem problema. Traseira pinturas. Após muito ouvir vocês vendendo muitos carros de ouvintes, resolvi encaminhar um classificados aqui então para comprar. Olha isso! Um Renault Clio. Olha aí, Marco. Olha, Marcos. É um baita carro. Renault Clio, cara. Ele vende o teu comprar, Renault Clio, cara, e compra um Fiat, mas meu quanto bruxo. Que ele paga, meu? Tem que ser a partir de 2006. Tá fechou, valendo? Fechou. Ah, o meu é um ano antes, mas não, é não, modelo. Mas é modelo 2006, tá dentro, tá dentro. É a transformação do Clio, né? Ar-condicionado tem que ter. Não tem. Pô, tá fora. Não importa a cor nem número de portas. Vermelho, aí tu tava bem. Vermelho, portas. 3 portas o teu, né? Duas, não tem 3. Não, a terceira porta lá atrás é uma. A terceira porta que abre é uma porta. Ah, é? Como é. Assim, conta? Meu? Eu pensei que é só por onde entrava, é gente. Porta-mala, velho. Porta-mala é o quê? É uma? Não, porta-mala. Não. É, ele porta-malas, não. Eu não sei, é uma cara, porta. Mas é que o teu carro abre e a pessoa pode entrar por ali se quiser. Tá, mas o teu também? Não, o meu é um porta-malas. O teu tem 5 portas, né? Entendi. Ah, não, o teu não. Não, o meu é um porta-malas. O teu não tem ligação com o carro. Exato, o teu tem ligação. Se tu entrar por trás, tu chega sedã, lá na frente. Não é sedã, é não isso. É sedã. Um carro sedã nunca tem 3 portas. Boa. Não, tem um sedã. Mas pode existir um carro 5 portas, então. Pode. Existe. O teu é. Sim, o teu não, é 3. O meu é. O do Maurício é 3. Ok. 2 portas a mais. O cara quer comprar o Clio? Paga até R$17.000 no Clio. Aí, perdeu. Compro Clio 123, @hotmail.com. Até dá um desconto de 2 mil aí pra você. 15 mil. Paga 15 mil no Pianjas aí. Pô, eu compraria o Clio do Pianjas, cara. Pra quê? Eu não. Pra fazer vídeo. Quem aqui compraria o carro do Pianjas? Eu pra fazer vídeo. Eu não tenho carro. Não, pra destruir, fazer um vídeo de aquecimento. Eu daria pra casa de cinema, tipo, eu não, eu compraria pra fazer um sonho. Finalmente teu carro pra fazer um filme, Pianos. Filme gaúcho não tem explosão, né, cara? Não é animadão. Uma coisa que ia ser legal com o carro do Pianos é a nossa despedida, podia ser todo mundo dentro do carro, nós entrar, acelerar na praia do cassino, dentro do mar. Mar adentro. Eu sou parceiro. Eu gosto. Ele vale pouco, mas vale um pouco ainda, né? Vale 7 mil. Vale um pouco. E cada vez vale menos. O Lewandowski absorveu o Bruno. Eu acho que vale. Tá valendo. Compra o Clio 123, @hotmail.com. E aí, Elmir? Show de bola? Show de bola. Tô comprando também. Tá comprando o quê? Tô comprando Clio. Clio? Eu lancei há um tempo atrás uma empresa que compra carro. Né, compra carro. Tu tá sensível ainda essa semana? Parceria com o Potter, parceria com o Potter. A gente compra um carro por 15 mil e vende por 10. Aí compra um outro carro por 20 e vende por 15. E assim bom, isso acontece com todo mundo, só que eu faço várias vezes. Quer fazer um baita negócio, troca de carro com o Potter. Exatamente. É, o Potter quer comprar uma Kombi, cara. Tu acredita nisso? Só que hoje comprou. Eu dei de Kombi, eu fiquei assim... Apaixonado, fiquei, é mesmo? Acho que é um style. Sabe quanto é que usa uma Kombi? Ah, 40 uma mil, Kombi 40 bicolor, mil. Uma Kombizinha bicolor pra ir pra praia. Olha, eu ia. Compra uma doblô da Fiat. O Potter comprou um Clio da mãe do Maurício, fundiu o motor. Comprou um. Não, roubaram, né? Roubaram com um revólver na cabeça? Um Classic, né? Classic. Ah, ei! Ei. Aí deu uma mulher muito badeira. Também teve que vender pela metade do preço. É. Não trocava o óleo. Agora comprou não sei o quê. Sandero. Vendeu também. E aí agora eu tô com um 580 feliz. Tu não tem nada pra vender pra mim lá? Vender esse ticket? 580. Vendeu 400, não vendeste os 5 teta? Nós estamos lançando agora pra mulher que tá muito carente. Ah. Mulher que tá muito carente. É o Almir Cox. Almir o quê? Cox pra cabelo, né? Exatamente. Certo. Então, mulher gosta muito de fazer coque no cabelo. Exatamente. Tem Cox, o Big Cox, né? Que são coques grandes, Cox. Estilo Damon Winehouse. Certo. Tem o Black Cox. Black Cox. Para mulheres morenas. Não, né? Mama África, style. É. África! O Mamba Negra. O coque africano, né? Ainda bem que passou os anos 90. É o Black Cox, né? E o Felipe, tem o White Cox. O coque branco de cabelo. Pra loiras, né? Nós pintamos, né? O White Cox é estiloso. Para caucasianos. Certo. O Shaved Cock, que é o coque raspado, né? Raspadinho. E tem o Tiny Cox, que é estilo do Porã. O Porã sempre. Coquinho para mulheres que têm a cabeça pequena e o cabelo curto, é, né? É o Little Cock. Coquinho! Coquinho, é tri. A Little Cock quem faz é o Porã. Ah, bem, ok. Almir Cox, pensecox.com.br. Atlântida. Tamo de volta com o Pretinho Básico ao vivo pra todo o sul do Brasil, pela Atlântida. Tá vindo. 15 minutos pra 7. Sicredi, gente que coopera, cresce. Telefonia Big, da Milena Moda está nas ruas e devassa, porque todo mundo tem um lado devassa. Obrigado pela sua audiência, obrigado à nossa audiência no twitter.com/pretinho_básico, que hoje explodiu, né, velho? Explodiu, cara. Quero agradecer quem fez aí a hashtag Fica Arthur. Obrigado, galera. Saiu aqui. Tá muito bom. Que houve, Marcos? Saiu aqui o Lewandowski, ele... Quem ele agora? Absolveu o Hitler. Hitler? Tá tudo certo. E a Carminha também. Tá absolvida? Absolveu. Carminha vai começar a apanhar todo dia na novela. Eita, Casa Perini especial é o Agora, doutor Alceu. Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. Manda aí, doutor Alceu. Doutor Peter, o Almir vai ser titular no Figueirense, doutor aí, Almir. Peter. Beleza, hein, Almir? Exatamente, estamos preparados, fazer o que o professor mandou e sabe quando que o jogador joga e chuta e a chuteira sai embora, vai longe? Meu problema é o pé. Faz o pé todo, meu pé mecânico. É verdade, tem pé mecânico. Meu pé que não funciona, você tem meu pé esses dias lá no estreito, cara. Oh, o Almir, caramba, vai jogar contra o Galo. Outro Galo, vê se faz um golzinho lá. O jogo vai ser tudo sábado, né, doutor não, Potter? Não, tem amanhã também. Só faço hoje? Só faço gol de canela, porra. Hoje é quinta. Hoje tem jogo do Brasileirão. Do Brasileirão? É, hoje. É mesmo? É. Parabéns, doutor Alceu. Mas que barbaridade. O Alceu tá por dentro. Ô, Dali, como é que tá a coxa, Dali? Cara, eu tô fugindo. Hoje tem o Flamengo, o Bahia, o Coritiba, o Ponte Preta, Portuguesa e Sport. Hoje? Só jogo bom, coisa hoje. Boa. Cara, não sei o que fazer, cara. Tô muito triste, porque eu ganho 850 mil por mês. É verdade. E não joga, né? Não tô conseguindo jogar, cara. É um péssimo ano pra mim. Como é que se chama aqui no Brasil, quando o cara tá mal? Tá mal, péssimo ano. Sim, fazendo, tá mal. É, péssimo ano, cara. Tá péssimo. Não sei mais o que fazer. Tá ruim, cara. Hoje à noite eu tenho um churrasco com o Porã. É. Talvez eu vá pra China ano que vem. Sério? Eu acho que tem que ir pra China. É. Queria aproveitar em primeira mão e falar pra vocês aqui. Vai pra China. Tá na hora de ir lá, cara. Vai pra China. Tá na hora de ir. Tá chorando, eu já te falei, cara, que tá na hora de ir. Já ganhei um monte de coisa, tá um momento que o cara tem que ir. O Dali tá emocionado. E eu tô passando essa mandiga pros outros, né? O Damião. Damião se machucou também. Como que o Damião tá gripadaço? Ele já tava machucado antes de viajar, né, cara? Por isso que ficou no banco da seleção, não. É. História mal sabe contada, que o, hein? Pra mim o Damião foi fazer baixaria aí. D'Alessandro, tu não tá jogando. Que isso, cara? Tu não tá jogando bem nem no PES 2013, D'Alessandro. Tá sim. Mas a culpa não é minha, né? Porque hoje o Grenal, o Grêmio ganhou, o Grêmio ganhou. Pô, o Grêmio sempre ganha o Grenal no PES 2013, cara. É verdade. Grêmio não ganhou, ganhei um Grenal ainda, cara. Legal, tem todos os times do Brasileirão. Né? Porra, não, e assim, ó, e lá, lá no, nos cartéis. De Fábio Koff. Aparece o Inter com 78 de ataque, isso, o Grêmio com 71 de ataque. O Grêmio ganha. E o Grêmio ganha, cara. Na raça tricolor, cara. O videogame sabe que tá um momento ruim. É, né? É tão inteligente. É muito inteligente. É impressionante. Mas o pior é um abraço pra galera da Macrotec. Tamo junto. Macrotec.com.br, o melhor do videogame. Só que você consegue. Já consegue na Macrotec o PES 2013. O pior de tudo é tu abrir pra jogar e tá lá o nossa. Nossa, assim você me mata. Tá brincando. É, eu falo, a primeira música que aparece no PES 2013 é o Michel Teló, assim você me mata. É, deixa eu aproveitar o espaço aqui do Bola nas Costas pra agradecer a Vinícola Perini, patrocinadora do espaço, que nos presenteou aqui com o Moscatel Perini Aquarela. Esse Moscatel aqui foi medalha de prata no concurso internacional que premia os melhores moscatéis do mundo. Imagina o que é essa Perini. Eu tô levando aquarela. O Pi pra casa. Vou levar pra mega que véia. O prata é sempre o melhor, né? Cara, medalha de prata no concurso internacional da Perini. Máscara, parabéns, hein? Casa Perini. Obrigado, muito Perini. Valeu pelo espaço. Doutor Alceu, era isso, doutor Alceu? Doutor Peter, era isso, pô. Tá bom, doutor Alceu, muito obrigado. Tomar uma Perini, doutor Peter. Ei, que beleza. E vê um joguinho, né? O bêbado encontra um amigo completamente alcoolizado, agarrado num garrafão de pinga. Agora tu tá gastando dinheiro. Com o pinga. Não! Ai, sono! Tá dinheiro com o pinga. Tá gastando teu dinheiro com o pinga? Só que eu ganhei. Não tá gastando. Só que é ganhado. Só é ganhado. Ganhei da mulher do Marcelo. Marcelo morreu. Que isso? Cara. Marcelo morreu. Marcelo, cara. E aí ninguém tinha coragem de dar a notícia pra viúva. Fui lá e ganhei o garrafão de vinho. Tá, vai dizer que o marido morreu e tu ganha o presente. Eu cheguei lá. Tá ganhando presente do marido, mano. Bati palma pelo. Atenção, velho. Tu que é viúva da Aristides? Aí ela respondeu: sou mulher dele, não sou viúva. Eu falei: é sim, quer apostar um garrafão de vinho? Muito. Nós temos uma colega de aniversário hoje, a nossa querida Fernanda do Departamento de Marketing, está de aniversário. Parabéns, muitos beijos, saúde, felicidade, beijo, amor, beijo. 10 minutos para 7. Testezinho rápido aqui, ó. Quem é que curte ficar desencanado e se divertindo pelado? Pelado. Ficar se divertindo. Eu curto peladão. Ficar se divertindo. Gosta de curtir a vida com sabor de uma ceva bem ousada. É desinibido e valoriza a sensação maravilhosa de uma devassa bem gelada. Que sensação, Magnata. Pois então, parabéns, você é uma pessoa devassa, porque devassa é assim, uma cerveja ousada, suave e muito gostosa. Todo mundo tem um lado devassa, se beber não dirija. Porazinho. Piada velha. Oferecimento. Restaurante Matinho, leve sua mulher no Matinho e coma bem. Boa, tem que comer natural, bem, né? Igual sempre, independente de onde. Vegetariano, Matinho, né? Maníaco do parque. Né? Maníaco do parque tava levando por trás. Maníaco do parque tava entrando com a guria no parque. Isso. Assustador o parque, né? É. Monte de. Mas a piada é tua ou é do Porã? Não, aproveitei. É, eu aproveitei. Te aproveita. Te aproveita do meu espaço. E aí, a guria falou assim: ai, meu Deus, essa floresta, que medo que eu tô. Ele respondeu pra: imagina eu que vou voltar sozinho. Tu falou que nem tu fã agora, cara. Mas eu sou parecido com o Porazinho. E aí, Porazinho, vai, Porazinho. Sujeito morre, vai pro inferno. Puta merda. Ao vê-lo com um ar entristecido, o diabo se apressa em lhe apresentar as coisas boas. É, segundas-feiras nós fazemos aqui o dia da bebida. Diabo Calvin. Tem uísque, vinho, cerveja, champanhe. Algemas. E aí o cara, o seu capeta, eu não bebo, seu capeta. Ah, que pena! Mas que pena! As terças é o dia do cigarro! Nós temos as melhores marcas aqui no inferno! Made in hell! Seu capeta, eu não fumo, não. Não puta fumo. Né? Ah, mas então, as quartas é o dia do jogo! Temos tudo! Temos pôquer, cavalos, bilhar! Chifrudo, eu não jogo, não. Não jogo. Mas que mala! Ah, então é quinta! Quinta-feira é o dia das drogas! Ah, drogas! Tu me desculpa aí, tinhoso, que eu não uso drogas. Ah, mas escuta aqui! Você é gay? Não sou gay, não, tinhoso. Ah, então você também vai odiar as sextas-feiras! Sete minutos! Amanhã é sexta, hein, pessoal? Sete minutos para sete. Olha aí. Rapaziada, foi dito que a frase "a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente". Disseram que é de autoria de Nietzsche. Não, Friedrich Nietzsche. Neila Torraca. Na verdade, o autor é Soren Kierkegaard. Claro. O Kierkegaard é um filósofo e teólogo dinamarquês. Soletrando, vamos ver quem consegue escrever. Parece impossível, cara. Vamos lá, é Soren o nome dele. Soren. S-O-R-E-N. S-O-R-E-N. Tá, Soren é Soren. Soren. Agora, Kierkegaard. Kierkegaard, na verdade. Kierkegaard. Kierkegaard. É, tem. Carca e guarda. Dois Ks. K-I-E-R. Não é K-Y? K-I-E-R-K. Ele é finlandês. É dinamarquês. É dinamarquês. E o guard é com dois As. Guard. Guard. Kierkegaard é carga. Que é o Silva, né? O Gard é o Silva da Dinamarca. O sobrenome dele é Kierkegaard. Pois então, estas frases, essa frase que eu falei, é atribuída erroneamente ao Nietzsche, então ela é do Kierkegaard. Ele geralmente internet, não é muito estudado nas academias de filosofia, porém, suas reflexões sobre religião e existencialismo dão o que pensar. Aí o cara, o nosso Éder Pedroso, é um estudioso sobre Kierkegaard e mandou aqui algumas de suas citações mais famosas. Que massa. Estudioso sobre filósofo, AKA, pesquisou no Google. Ah, não sei, cara. Não, tem gente que estuda. Não. Diz ele o seguinte, o Kierkegaard. É, tem gente que não é vagabundo. Ousar é perder o equilíbrio momentaneamente. Ousar? Como é que é? Ousar é perder o equilíbrio momentaneamente. Eu usei agora. Ousou. Ousado. Eu fui ousado. Nas internas aqui fui ousado. Não ousar é perder-se. Sabe que todo filósofo... Não ousar é perder-se. Todo filósofo... Dá pra tu calar tua boca? Todo filósofo, ele cria... Cala tua boca, ô corcunda. Cala tua boca, deixa o cara falar. Eu quero ouvir a filosofia ali do louco ali, meu. Não, outro personagem. Cale-se. Todo o filósofo cria uma frase bonita pra o ser humano achar que uma cagada dele não é uma coisa tão forte, tão cagada. Pode ao ver contrário, tu... cara. Pode diminuir a culpa. Ousar, a não sei o que, não sei o que. Agora vai, ousa e aí se ferra. Tu foi simplório agora. Sofrer e não... é só uma vez. Vencer é para a eternidade. Baita frase! Fica a dica. Sei que o Neil... Olha essa frase, Potter. Essa aqui foi cunhada pra ti. Os caras sofrem e perdem e tá quebrado. Hã? Eu dei uma cunhada no Potter. Sem pecado, nada de sexualidade. E sem sexualidade, nada de história. Ah, isso é verdade. Um homem sem barriga é um homem sem história. É, sem sexualidade. E a última frase do importante Kierkegaard... Sonnenberg. Para ti, Porã. Ame profunda e apaixonadamente. Viu só como é pra mim? Você pode sair ferido, mas essa é a única maneira de viver completamente. Eu faço isso. Eu sou um ser humano completo. Eu, quando posso amar, eu me entrego. Kirk Silva. Tirando. Kirk Silva. Assim, eu consigo. Te entrega por uma noite. Eu consigo. Lute Silva. Vai, Lute Silva. Eu consigo me entregar. Eu consigo me entregar por 15 minutos completamente. 15 minutos. É pouco. 15 é pouco. Minutos. Luciano Silva. É o tempo mínimo que eu consigo me entregar. Eu com 15 minutos. Eu já tô sono, pô. Já te entregou alguns 15 minutos. Se entrega pra mim. Eu já amei por 15 minutos. É verdade. Tudo isso, cara. Já me entreguei completamente. Todo mundo tem seus 15 minutos de cama. Olha, mas durou cama. Menos aquela noite lá. Candidatos bizarros. Candidatos bizarros. Candidatos bizarros. Candidata a vereadora em Veranópolis, Rio Grande do Sul. Não pode. Não, Veranópolis estamos ouvindo lá. Não pega, sim. Não, não pode. Como que não vai pegar? Serrinha Miroca. Hã? Já foi, não pode falar. Candidato a vereador em Sertãozinho, Paraná. Paraíba. Milton Chana. Aí, ó. Um beijo pra Chana Miller, né? Nova apresentadora. Nossa querida colega. Sou fã de Vitória Régia, que enfeita a noite dos rios. Que é isso? A música dela. Quero que enfeites a vida de um coração tão... Puta, agora não lembro se é vazio. Vazio. A Xana cantava isso, ela é minha colega de oitava série, ela cantava com Wilson Paim. Beijo pra Xana. Beijo, Xana, querida. Estivemos ontem juntos gravando o quadro Guerra dos Sexos, que vai ao ar neste sábado no Patrola. Ontem. Aliás, um beijo em todas as Xanas que estão escutando, né? Candidata a vereador em Sertãozinho, Paraíba. Mocinha Xana. Candidato a vereador em Alagoinhas, Bahia, Chuchu Fest. Chuchu Fest, o candidato que não tem gosto de nada, mas quer uma festa. Uma última piada. Piada do bote. É a última. Um oferecimento. Detergente do Denis. Lava a louça e lava o seu banheiro. Ok. Quanto que é, pode? Brasil. Porra, cara, para de... Agora perdeu o time. Sujeito se vira pro amigo e comenta. Cara, tu sabia que existe dicionário pra masoquista? Brasil! Puta que pariu. Dicionário só pra masoquista? Como assim, meu? É igual os outros, só que as palavras não estão em ordem. Ah, muito bom! Mais uma. Eu tenho aqui, ó. O japonês tava no banheiro. Piada velha do Porã! Um oferecimento. Brasil! Saco essa vinheta do Amaral, pra você que gosta de chupar o picolé. Sorveteria, picolé. Quase foi, cara. Que beleza. Japonês tava no banheiro fazendo xixi quando chega um negão e se posiciona ao seu lado. O cantinho do olho, o japonês dá uma espiadinha assim e consegue ler a seguinte tatuagem no instrumento do negão. Mamba negra. Red Hot Chili Peppers. Aí o japonês... Não era tudo line-up. O japonês gostou tanto da ideia que na primeira oportunidade que teve, chegou no tatuador e disse assim, faz aí pra mim, YouTube. Essa é velha, mas é boa. Né? Era isso, cara. Hoje foi um dia de grandes emoções pra todos nós. Foi um baita programa, quer dizer, achamos que foi um baita programa. Quem tem que dizer bom, isso sim. É a nossa audiência. Mas a gente vai voltar de qualquer forma amanhã, à 1 da tarde. E uma lembrança, amanhã, meio-dia em ponto, tem Discorama. Eita! Porque acabou a propaganda eleitoral gratuita e obrigatória no rádio e na TV, pelo menos por enquanto. 7 da noite, vem aí o Atlântida Online. Até amanhã, tchau.